Com humor não se brinca. Humor. Humor. Não se brinca. Brinca. Humor. Com humor. Não se brinca. Humor. Humor. Em Portugal. Humor. Humor. Com humor. Com humor. Não se brinca. Humor. Humor. Humor. Humor. Com humor não se brinca. Humor. Humor. Olá, olá, sejam bem aparecidos e aparecidas. Estamos na semana do Natal e até agora, honestamente, deve estar a haver aqui um problema qualquer nos Correios, porque a verdade é que não recebemos um único presente. Espera aí, deixem-me cá ver aqui na caixa do Correio. Para lá. Não está cá nada? Mas que estranho. Enfim, não vamos amoar com toda esta ingratidão, mas sim destacar o cheiro a leite de creme acabadinho de fazer, o Natal, onde supostamente somos todos pessoas boas, boas, exceto os seguidores deste podcast, com famílias nada disfuncionais, nadinha, e onde a paz e o amor estão presentes, muito presentes, paz e amor para dar ao mundo todo. Queremos, por isso, eu e o Nelson Nunes, que eu agora chamo carinhosamente de Nessie, que é uma mistura entre o gênio Nessie e o monstro do lago Nessie, bom, ou Nessie, como quiserem, dizia eu, queremos desejar um bom Natal. Mas não, não somos só nós. Pá, estou aqui apertado, mas é para ficar sem rede. Muitas prendas no sapatinho, estou a ficar sem rede. Bom Natal! Tomem, tomem. Estou, Alvin, está tudo? Como é que é? Olha, então é para desejar um Feliz Natal às pessoas que são todas, não é? E dizer que o Natal é pá, espero que passem um Natal bom e que toda a gente esteja bem com pessoas, não é? Imagina, pessoas que não gostem também, porque faz falta, e pessoas que das outras estão habituadas a gostar, e também porque o Natal é bom, a casa está frio e as pessoas ficam mais perto, está quentinho e pronto, isso também cabe ser bom, não é? E pá, e bom Natal para todos. Ah, e bom Natal aí para o Nelson. Nelson, o dos livros. E para Alvin, para ti também, pá, um grande abraço e bom Natal. E já te sigo há muito tempo, pá. Já sou teu fã desde o secundário, pá. Desde o teu secundário, pá. Já está com um minuto, foda-se. Ah, e para as outras pessoas que trabalham contigo, pá. E para o Emanuel e para a Marta, pá. Grandes beijinhos, pá. E bom Natal para todos. E que a prova oral e o humor de uma sobrinha nunca acabem. Nunca. Beijinhos, bom Natal. Oh, olha que lindo. Que belas mensagens nesta época de tanto amor, de tanta beleza, de tanta paz. Se querem saber, Natal para mim é isto. Mistério Juvenil. Recordações para não esquecer. E depois? Depois estava o peixinho, veio o gato e comeu. Mas veio o cão e o gato teve de se esconder. Depois veio o coelhinho. Nana, o coelhinho veio com o Pai Natal e o palhaço no comboio ao circo. Fantasias de Natal. Chocolate de leite. É verdade, passou durante 17 anos seguidos na televisão portuguesa. Essa é que é a verdade. E já agora, a minha prenda de Natal é saberem como se chama esta miudinha que dizia isto ao avô. Chama-se Filipa Schlesinger. Procurem no Google. E sim, cresceu muito bem. Eu sei que é essa a dúvida. Posto isto, se bem se recordam, a última edição era dedicada ao Festival Idiota e foram muitas as ideias que nos chegaram. Absolutamente idiotas, claro está. Não foi fácil a decisão por parte do nosso júri, não foi. Manuel, João Vieira, Vítor Rua e Hugo van der Ding. Mas venceu a ideia que defendia o regresso do canibalismo. A minha segunda ideia dá para resolver uma data de problemas. Três. Ou seja, tornar ou permitir o canibalismo a nível mundial. E meus amigos, isto resolveria grandes problemas mundiais. E passo a enumerá-los. O primeiro deles seria a fome em certos locais do mundo. Portanto, se somos canibais, as pessoas não passariam fome. Assunto resolvido. O segundo seria a sobrepopulação do mundo. Ou seja, se isto há muitas pessoas, o canibalismo resolvia. Claro está que iriam existir certos países que iriam sofrer mais com isto, mais nomeadamente os portugueses. Nós somos pequeninos, somos bem alimentados, isto até dávamos muito bem para se picos, mas pronto, resolvimos um problema a nível mundial. E a terceira solução que isto traria seria o aquecimento global. Meus amigos, pensem lá nisto. Se o canibalismo fosse permitido, nós não tínhamos que comer carne de animais. Logo à partida, a produção de carne animal descia completamente, as emissões de CO2 também diminuíam, o mundo estava safo. Portanto, meus amigos, eu quero que pensem muito bem que o canibalismo pode ser a solução para grande parte dos grandes problemas mundiais. É realmente surpreendente, tão surpreendente, que só assim se justifica que o nosso patrocinador seja o mesmo, semanas e semanas a fio. Imagina que vais jantar aos teus sogros, paras, compras uma Summersbee para levar e de repente, imagina que o teu carro começa a voar e o jantar com os teus sogros foi desmarcado e agora vais ao outro onde há vistas, piscinas, pinhatas e um tigre. Ah, imagina que lá dentro estão 20 mil pessoas, incluindo os teus sogros. Imagina um mundo do outro mundo. Summersbee é fruto da tua imaginação. Seja responsável, beba com moderação. É verdade, confirmamos tudo, é do outro mundo. Mas agora é tempo de perceber o que anda a nossa comunidade humorística a dizer por aí. É o Diz Que Disse, com a chancela da Iena. O Diz Que Disse desta semana é apocalítico. Calma, não vai acabar o mundo. E mais importante, não vai acabar este podcast. Será apocalítico porque vamos começar pelo fim. O fim de dois programas que tantas alegrias nos davam. É verdade. Comecemos por Falta de Chá, da autoria de Guilherme Duarte e Ricardo Cardoso. A segunda temporada de sketches desta dupla terminou e parece que, como seria de esperar, as gravações foram bem animadas e digamos, sugestivas. Pá, eles em vez de estarem mais preocupados com o que é importante para o povo... Para o povo. Trouxeram cartões e baterias. Não vai ser fácil. No que é importante para o povo, estás a perceber? Eu comecei a... Não engolves, não engolves. Aguente. Vai. Uma pessoa normal trinca. Ah, já lá vamos, estou a saborear primeiro. Calma, já lá vamos. Cabrão. Bem, já lá vamos, eu estou a saborear primeiro, depois trinco. Cabrão. Cospe. Isso. Quem também termina a sua presença nas ondas do éter é Amílcar. O profeta Algarvio concluiu a sua participação na Rádio Comercial, mas não quis partir sem deixar uma mensagem para todos os ouvintes através de alguém muito especial. As dúvidas dos ouvintes. De falar a Jorge Jesus é muito estranho. Eu acho que o Amílcar está ouvindo isso. Sim, sabes porquê? Acho que aquilo que o surpreendeu mais... Sim. Foi o quê? Não, a qualidade dos mails, das propostas... Das dúvidas. Sim. Das dúvidas que as pessoas têm? Sim. Eram incríveis. Se bem que recentemente houve uma edição do Não Tejas Medo que envolveu três perguntas que deixaram o Amílcar bastante assim. Não sim, foi? Sim. Epá, a vida também é isso. Depois desta ronda apocalíptica, segue-se o Toy. Não, não vamos ouvir o seu êxito Coração Não Tem Idade, mas sim falar do Roast a ele dedicado. Aconteceu no passado dia 13 de dezembro, no Campo Pequeno, e não perdemos a oportunidade de fazer as questões que importam a dois dos intervenientes. Portanto, Roberto, a minha pergunta é a seguinte. O Fernando Mendes paga-te em enchidos? também paguem em chips, também paguem em chips. Quer dizer, paga-me agora cada vez, desde que fez a operação cortou meio estômago, paga-me cada vez mais em chips. E meter meio dinheiro porque existe um descão de dentro. Agora paga muito em chips. Rodrigo, a nossa pergunta para ti é: como é que seria? Pensas como é que seria a tua vida se tivesses ganho o CC Casting? É a única coisa na minha vida que eu penso o que é que seria se gostei mesmo de resto, tudo o que eu quis fazer fiz e consegui. Isso foi a única coisa que eu não consegui. Que me admiraria saber como é que seria a minha vida. Ou não sei se seria melhor ou pior, mas seria diferente. Vocês podem ver. E agora que ouviram o Disque Disse, saibam que estamos prontos para vos apresentar o convidado desta semana, Paulo Almeida. Paulo Almeida tinha tudo para ser um professor competente, um formador, um animador de ATL fora do comum. Mas o destino, ou o infortúnio, não se sabe bem, fez com que seguisse um outro caminho. A sua carreira começou ainda do outro lado, enquanto telespectador do curto-circuito da SIC Radical, onde este que agora vos fala interagia com ele com uma regularidade, digamos que semanal. Daí, ao convite da SIC Radical para ter o seu espaço, foi um passo que obviamente foi dado e onde depois se seguiram várias turnês, espetáculos, uma carreira, enfim, polémicas também e uma nova digressão marcada para o início do próximo ano e que se chama Ódio de Estimação. Nesta conversa falou-se de tudo isto, falou-se da Medi, mas calma, fomos nós, não foi Paulo Almeida que puxou a conversa. Falou-se de ideias para um provedor televisivo que fazia falta a este país e também sobre telespectadores que de repente entram em missão para perturbar a ordem pública, como possivelmente é o caso deste convidado. Ah, muito importante, neste programa por duas vezes, dois dos intervenientes, que não eu, não quiseram responder a uma pergunta minha, cá está, tentando evitá-la a todo custo, de forma muito invasiva, diga-se. A primeira foi para Nelson Nunes, que se recusou, sim, recusou, a dizer com quem almoçou na passada semana. Sei de fonte segura que foi um político que já ocupou uma posição muito relevante neste país. Vamos falar disso agora, até porque... Mas estavas a dizer... Tenho algumas contas para pagar. Sou com quem tiveste, se calhar... Pois não sei, eu nem sequer tenho o contacto da pessoa. Sim, sim, um dia vou contar isto tudo. Lembra-se deste episódio, como o Nelson Nunes fugiu à resposta. Ao facto de ter almoçado com uma figura política... Fugiu do país também, não é? Uma figura. Sim, uma figura política... Uma política de grande relevância. Sim, ainda... Bom, mas estavas a dizer... Sim. Outra vez a fugir. Claro. E o outro? O outro é de Paulo Almeida, a fugir à resposta sobre o que teria acontecido no programa Roleta Russa, na Mais TVI. Houve situações que levaram ao cancelamento. Situações? Sim. Mas que tipo de situações? Depois disso... Estás... Depois disso... Isto é o programa que... Exatamente, exatamente. Não, eu não vou falar sobre isso porque não é uma situação que aconteceu envolve. Diretamente... Claro, claro, claro. Então eu não vou falar em terceiros. Ok, ok. Falar da média é na boa, agora disto... Está bem. O programa foi cancelado e isso é público. Roleta Russa. Roleta Russa. E pronto. Assinalados estes dois factos para a memória futura de todos os ouvintes, eis o Com Humor Não Se Brinca, com Paulo Almeida. Com humor não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Não, não, não, não se brinca. Deixa. Alô. Alô. Imaginem onde é que estamos. Mais uma vez, finalmente de regresso. Tanto tempo. Sempre que estou aqui, penso como éramos felizes quando neste local era verão. Epá, sim, sim. É verdade. Uma bela piscina. Salvador Martinha, de boxers, entrando. Diogo Batáguas também de boxers, que podia ser em agosto ou em dezembro, não é? Ninguém percebendo isso, ninguém. Sim. Se bem que já cá tivemos outras pessoas que nunca se puseram de boxers para nós, como José de Pina, Rui Cruz, Manuel Cardoso, Bruno Nogueira. É verdade, sinto bem emblemático. Boas memórias. Como é que arrastamos para cá o Paulo Almeida? Não faço ideia. Quem, quem? Paulo Almeida. Ah, epá, fui eu que fui buscar a estação do Cacém. Como é que... E o pior é que isto é verdade. Tu ainda moras no Cacém? Negativo, mas neste momento moro em Queluz. Que é luz. Não é muito melhor. Quem, mas... quem mora no Cacém são os meus pais e eu fui almoçar com eles e então disse: olha lá, tu não és ali de perto, eu posso dar uma boleia e tal. E pronto. E eu como não possuo carta de condução, tenho tu que. Tu não possuis carta de condução? Não. Tenho que utilizar transportes. Até o Markle já tem carta de condução. Como é triste que estás-me a dizer isso. Quando alguém diz até o Markle já tem. Sim. Markle, digo, é alguém que não sabe andar de bicicleta, não é? Sim, eu não sei é? Andar de bicicleta. E atenção, sabes? O Marco já tem carta para aí há 10 anos, não é? É curioso que... Há tanto tempo já. Durante eu tanto... acho que sim. Já? Foram tantos os anos... Nasceu, mais ou menos. Ok. Não sei se para aí 2009 ou 2010. Mas sabes, foram tantos os anos que eu fui à casa do Marco buscá-lo, levá-lo. Meti no meu cérebro aquela coisa de que... Este indivíduo nunca vai ter carta de condução na vida, não é? E faz-me uma tremenda confusão agora vê-la conduzir. Não sei explicar, que é tipo... Pá, uma coisa que estava absolutamente instituída no meu cérebro, de repente... Podes fazer-lhe uma armadilha para ele deixar de ter carta de condução, uma emboscada para ele perder todos os pontos. Isso é uma excelente ideia. Isso é uma excelente ideia. Conduz bem? Eu acho que só andei uma vez com mais, ele. Existaste tempo demais, já respondeste com isso. Não. Peraí. É que eu nem sequer sei se alguma vez andei com o Marco nesta nova fase. Tenho a ideia que ele será uma pessoa muito distraída a conduzir. Será? Ele parece muito pacato a conduzir, que nada o aborrece. Não sei, digo. Há uma coisa desde logo muito estranha, que é alguém que não tem noção, que é os carros do Marco, todos eles têm cores muito exuberantes. Pois todos. É. Não são propriamente dele, não é? É a marca que lhe oferecem. Então todos os modelos são com cores muito, muito exuberantes. Ao ponto de vos dizer que eu acho que era incapaz de andar. Sério? Sim, verdade. Ou andaria com algum... Alguma vergonha. Algum embaraço associado. E o Marco, no início, andava com um carro... Acho que era um Mini, não tenho agora... Era outra marca. É... Que dizia mesmo o homem que mordeu o cão. Ai, isto é, se dúvidas houvesse que o carro podia ser dele, ele tinha um carro que dizia o homem que mordeu o cão. E era ele que estava. Vias, não é? Sim, se ele já é uma pessoa como. Imagina andares num carro em que diz sempre Fernando Alvim. Sim, é verdade, é isso. Sim, que era para não haver dúvidas, não é? Sim, tipo aquelas pessoas dos cantadores ou dos seguros. Ou sim. Há uma inconfidência que eu vos faço aqui, talvez não saibam, mas eu sou bastante distraído. E estou sempre com a ideia de que mais cedo ou mais tarde vou perder qualquer coisa, não é? Uhum. Telemóvel talvez seja a minha maior preocupação. Então, o meu telemóvel... Mas porquê? Tens coisas no telemóvel, terias medo... Tipo, vídeos, é isso, privados. É privado, que o teu telemóvel está neste momento muito perto de mim. Não, é só os meus contactos. Ok. Ok, é, sim. Se até eu tenho medo das coisas do meu telefone, eu imagino as do teu. Vocês estão aqui a pensar que eu tenho vídeos sexuais? Não necessariamente. Não, nunca gravo, por acaso nunca faço isso. As conversas gostava, privadas e assim. Para as pessoas verem o que é bom sexo, mas não é. Não, mas não faço isso. Mas eu não disse qual era então, claro. O segredo. Que eu, dentro do telemóvel, tenho um pequeno autocolante que diz. Sim. Este telemóvel pertence a Fernando Alvim, em caso de perda, ligue, e tem dois números, que não o meu, claro. Certo. Se eu perder o telemóvel, não vou dar o número do telemóvel, não é? E, portanto, o teu nível de fé na humanidade é esse. E já me aconteceu, fiquem a saber, mais do que uma vez, que eu me lembro de três, a última das quais eu tinha ido à Gulbenkian, tinha perdido o telemóvel, não me lembrava que tinha deixado lá, deixei lá, numa mesa, e ligou uma senhora para outro número. Sim, sim. E a dizer, olha, o senhor não é portador deste... É que eu vi aqui, eu peguei nele, depois abri e de facto está aqui um... Muito obrigado, minha senhora, já aí vou. E fui lá buscar, portanto, salvou-me. E como era a senhora? Estou surpreendido. Era uma senhora septuagenária. Muito simpática. Claro. Muito obrigado à senhora, se nos estiver a ouvir. Exato. As pessoas do antigamente... Poderá já ter morrido, não é? Eu espero que não tenha morrido a senhora, que esteja bem viva e que este gesto lhe tenha dado ainda mais saúde. É claro que deu. Eu e Paulo Almeida conhecemos, no entanto, há demasiado tempo. Eu não o conhecia, era apresentador do curto-circuito, na altura eu e o Rui Unas, quer isto dizer que era da velhíssima guarda, isto era o início de tudo, e havia uma personagem, um telespectador que entrava regularmente, sei lá, duas, três vezes por semana, uma coisa assim, que era o Grozny, que era supostamente um imigrante ucraniano que estava cá assediado em Portugal, e que viu o programa, e eu comecei a achar muita graça. Tanto é que aquilo começou a tornar-se bastante relevante para mim, era um dos grandes momentos do programa, eram os nossos diálogos. E quando eu saí do curto-circuito, eu escrevi uma carta de agradecimento, onde agradecia basicamente a toda a gente, mas também agradeci ao Grozny. Relembro-me dessa carta. Mas era uma carta muito bonita. Mas tu percebeste logo que era uma personagem, ou achavas que era uma pessoa real? Não, percebi logo que era uma personagem, okay. Mas na verdade eu não conhecia o Paulo Almeida. Eu não conhecia. Mas havia muita gente que achava mesmo que era, um ucraniano. Tanto que eu lembro-me quando eu fui depois, tive a rubrica lá no curto-circuito, e nós fizemos um primeiro vídeo de apresentação em que basicamente era o curto-circuito a tirar-me das ruas e a levar-me para a televisão para me dar trabalho. Houve pessoas que ligaram para o curto-circuito e escreveram e-mails a dizer que a SIC estava a aproveitar dos ucranianos em Portugal. A sério? Sim. Isso é incrível. Que assim, ideia não. foi essa, Paulo Almeida? Eu não sei, eu não te consigo explicar. A única explicação que eu tenho é, eu comecei a imitar um ucraniano por causa do jornalista da RTP, o Yevgeny Moravits. Sim, sim. Ele fala com aquele sotaque russo aportuguesado. Nunca mais ouvi, não é? Ele continua ainda na RTP, sim. E, pá, e há um dia que eu estou em casa sem nada para fazer e lembro-me de ligar para o curto-circuito. Era um programa que eu seguia religiosamente naquela altura, Velha Guarda, né, como estavas a dizer. E deu-me para aquilo e aquilo começou a correr bem, correu bem aquele primeiro telefonema, fiz mais um ou dois depois, ou comecei a fazer um por semana, ou de 15 em 15 dias, e às tantas já não era eu que ligava, já era a produção que ligava para mim para entrarmos em direto, e foi-se criando essa ligação com os apresentadores, com o público, e pronto. Os teus amigos sabiam que eras tu que fazias não, aquilo? Não, eu nunca disse a ninguém. Não? Eu acho que eles só souberam quando me viram lá, quando eu entrei depois mesmo para o programa. Acho que nunca cheguei a dizer a ninguém, porque eu gostava de manter aquilo... para tentar ver onde é que aquele personagem, as pessoas não sabendo se era português ou não, ou se era algo inventado ou não, onde é que aquilo podia chegar. Então não foste esse personagem, por exemplo, num fórum de discussão da TSF, da SIC Notícias? Aliás, acho que agora já não fazia sentido fazer isso outra vez. Há alguns momentos, vamos recordar um, em que Gel tem essa ideia e entra no fórum da SIC Notícias. Vou passar então a Ricardo Rodrigues, que nos liga de Lisboa. Boa tarde. Boa tarde. Ricardo, antes boa tarde. Mais parabéns aí à vossa estação por ter duas caras tão bonitas a apresentar um programa com o tema tão importante. E então, em relação ao que está a falar, o que eu tenho a dizer é o seguinte: está na altura de montar uma nova equipe, não é? E o que interessa agora analisar são os critérios de escolha. E esses critérios de escolha devem ter, sobretudo, em conta a qualidade e a eficiência, ou seja, achar os melhores para cada posição. Mas mesmo assim, achar os melhores para cada posição muitas vezes basta, como já vimos, por exemplo, na equipa passada, porque há muitos que muitas vezes têm muitas qualidades e muitos atributos, mas não aguentam outra coisa muito importante nisto, que é a pressão, porque há muita pressão para esta gente. Há sempre uma data de espingardas apontadas à espera da menor falha para deitar abaixo quem tem estes cargos de responsabilidade. Portanto, o que há que fazer é dar confiança aos que entram e prepará-los para a pressão própria da posição. E, em relação ao Presidente, e tem que se falar do Presidente neste tema, está bem que não está aí no tema que vocês escolheram, mas é inerente a ele. O que o Presidente tem que fazer, nesta altura, é deixar-se de fé diveres e apoiar o Senhor Jorge Jesus para o Benfica ser campeão este ano, porque é para isso que estamos cá todos, a apoiar o Benfica, e tenho dito. Gel, a intervir no fórum da SIC Notícias. Por acaso, há uma coisa que é bom nestes fóruns, que é toda a gente pode dizer o que quiser. Sim. E não há qualquer tipo de contraditório. É verdade. Pode dizer a maior barbaridade do mundo e a pessoa está lá, muito bem, obrigado Paulo Almeida pela sua intervenção. Prova disso é aquele senhor que disse acho que foi a Marta Atalaia, da SIC Notícias, que ia fazer uma coisa enquanto olhava para ela. Que é clássico também. Há grandes clássicos, sim, há grandes clássicos. esse clássico, por causa, eu tenho uma explicação para isso, que é... Quando estás a fazer um programa desses, quando tu és o pivô, tu não bem, eu, olha, no meu caso, na prova oral, eu estou sempre em contacto com as vias, não é? Com as vias de saída. Portanto, imagina, tu vais dizer uma barbaridade qualquer e eu posso, no segundo a seguir, cortar-te a voz. Mas naquele caso, quando são pivôs de televisão, eles não têm essa possibilidade. Claro. Pois. Portanto, basta alguém que tem essa função estar momentaneamente distraído a dizer qualquer coisa, não é? Mas é muito fácil enganar o sistema, porque tu podes começar a ter um discurso perfeitamente claro, e de repente sobre o tema e de repente, tal, largas a bomba ali e vais à tua vida. Acho que é nos Estados Unidos que há os falsos diretos, não é? Que a coisa tem sempre um fuso de 5 segundos. Os Oscars, por exemplo, têm... Exato. Então, para salvaguardar... A maior parte das cerimónias de entrega de prémios hoje em dia, até por causa desta onda toda de política... que as celebridades tentam sempre dizer alguma coisa nestes eventos, eles agora têm sempre 2, 3 segundos de atraso. Então, mas espera lá, são esses 2 ou 3 segundos que vão impedir o que quer que seja? Como é que sim, eles porque imagina, olha, eu estava aqui a olhar para cima em minha casa e vou bater quando ele diz aquilo em tempo real, tu tens 2 segundos para, oh diabo, e então tiras aquilo do ar antes dele dizer para o ar, estás a ver? Tu vais fazer o quê, Nelson? Não. Minha senhora, muito boa tarde. Não sei se me está a ouvir bem. Sim, sim, eu ouço muito bem. Melhor, em primeiro lugar, quero enviar saudações à senhora. Eu sou um espectador assíduo do vosso excelente programa. E era para dizer que a senhora é boa como ao milho. Se eu posso bater uma punheta enquanto a senhora fala ao telefone. Não sei se é possível. Bater uma punheta e a senhora fala ao telefone. Bom, parece. Oh, tias, a televisão é mesmo divertida. Bom. Mas é incrível, nunca pensaste em fazer uma coisa destas, uma intervenção? Já tenho para uns 3 ou 4. E tenho isso no meu YouTube. Já liguei para lá. Para lá? Para lá para onde? Para a SIC Notícias e para a TV 24, sim. Bom, então há bocado estavas a dizer que não, afinal sim. Não, eu disse que enquanto Grozny acho que já não fazia sentido fazer esse personagem. Mas já liguei para umas 2 ou 3 vezes, sim. A dizer o quê? Pá, já não me lembro da última. A última, eu não sei se era sobre uma greve dos professores ou era uma greve de qualquer coisa e eu liguei para lá. Sinceramente já não me lembro qual é que foi o tema e o que é que eu disse. Mas depois acabei por gravar aquilo e meti online. Eu tenho uma ideia, a minha ideia é esta, que é nesses programas devia haver sempre contraditório, pá, e a pessoa que estaria no contraditório era basicamente alguém irrascível e de maus modos. Sempre que havia um telespectador ou um ouvinte que dizia uma asneira, ele dizia: sua besta, não é nada assim como está a dizer numa rádio ou televisão nacional. Mas eu vou-lhe explicar. Saía a repórter e entrava aquela pessoa para o lugar deles, ouvia-se só a voz. Podia-se ouvir só a voz ou ele podia estar lá a dar a cara. Sim, lá sentadinho, como estão às vezes os especialistas nesses fóruns. Gosto. Sim, o que é que acham? Acho lindamente, gosto muito, apoio já. Onde é que eu assino? Não era um programa que toda a gente via dizer? Claro que sim. Ei, pá, bem, ele vai levar tantas agora, este está mesmo a pedir e ele vai ficar, via-se a cara lá do provedor. Por outro lado, sim. Ia também aumentar o número de pessoas que ligava para lá a fazer... Sim. Para provocar, não é? Está bem, mas ele estava a preparar, claro. Ele era pago, era justamente para isso, sim. Não é? Ah, isso é muito gosto. Bom. Sim. Gosto muito. Olha, o início da tua carreira não foi propriamente com humor negro, mas depois foi por aí que foste. Pá, sim, este tipo de humor, pá, eu não gosto também de dizer se é negro, se é que cor é que é. Uhum. Pá, é o humor que eu mais gosto de fazer, sempre foi o humor que eu mais gostei de ouvir também e de ver. Uhum. Mesmo no Grozny eu já tinha algumas pitadas às vezes mais... Sim. Mais sarcásticas, mais ofensivas, vá. E sempre foi isso que eu gostei mais de fazer. E acho que foi uma mudança natural que eu fui passando de personagem para Paulo Almeida, vá. E pá, é o que eu gosto mais de ver e de ouvir, e é isso que eu gosto mais de fazer também. Mas olha, entre as pessoas que fazem esse humor sarcástico, tu tens sido a pessoa que eventualmente tem tido mais problemas. Tu, Rui Sinal de Cordes, mais... Não, tu e o Rui Sinal de Cordes. Sim, sim. O Cruz já foi mais também, não é? É habilidoso. O Cruz também afasta-se um bocadinho mais, porque o que ele mais gosta também, ele gosta muito de tocar no humor político. Exatamente. E ele afasta-se um bocadinho desta onda, se calhar. Sim. E ele se calhar tem menos problemas por causa disso também. Mas sim, já tive alguns problemas. Entrevistei o Marcos Mendes a semana passada, mas tu... Tu também estiveste com político. Sim, mas não vamos falar disso agora, até porque... Tenho algumas contas para pagar. Dia. A pessoa com quem estiveste, se calhar, poderá pagar-me. Pois não sei, eu nem sequer tenho um contacto de pessoa. Sim, um dia vou contar isto. Ouvintes, lembrem-se deste episódio, lembrem-se como o Nelson Nunes fugiu à resposta. Ao facto de ter almoçado com uma figura política. E poderá ter fugido do país também, não é? Ele almoçou com uma figura. Sim, uma figura política. Uma ex-figura política de grande relevância. Sim, ainda... Pensem. Bom... mas estavas a dizer... Sim. Outra vez a fugir. Claro. Vamos ouvir peraí, antes de continuarmos, não achas que devíamos ouvir um momento teu a entrar numa das televisões? Vamos a isso então. Vamos, boa, vamos ouvir. Muito boa tarde. Boa tarde. Eu queria começar primeiro de tudo que para agradecer o seu convidado, para felicitar o seu convidado que está hoje à tarde, assim também pelo excelente programa. Obrigado. E depois ir então a esta questão dos chefes criativos. Para mim, eu acho que é uma não questão. Se não vejamos, como é que um idoso, por exemplo, consegue ver um programa da manhã sem sedativos? Não é? Como é que consegue bater palmas durante 4 horas? Ou como é que consegue ver a festa dos domingos à tarde durante 7 horas com o Baião e com o Negro? Não é? como é que ele consegue ligar para uma linha de valor acrescentado 200 vezes? Eu já trabalhei em ATLs onde diziam a mesma coisa e eu nunca liguei. Sempre usei até sedativos para jogar ao corte escuro ou ao bate-pé. Resumindo, eu nunca acho que há excesso de sedativos, seja em que idade for. Acho até ofensivo que não se use. Muito obrigado e resto bom programa. Não entendi, muito obrigada. Portanto, se permite fazer uma declaração, portanto, eu penso que o senhor que falou não é médico e, portanto, penso que não tem competências técnicas nem éticas para se pronunciar acerca da boa ou má qualidade da prescrição, portanto, de medicamentos, seja onde se for. Ok, bonita intervenção esta, mas onde estávamos? Ah, exatamente, nas polémicas que foram públicas, de resto, que fomos acompanhando, isso não te provoca desgaste a ti próprio? Eu não sei, a ideia que eu tenho é quando tu respondes, quando tu entras uma polémica, sim, provoca desgaste de um lado e provoca desgaste do outro, sim, não é? Sim. Quando estás à espera que a outra pessoa responda também, quando é que aquilo acaba, não é? Ninguém... E as pessoas que estão a ver também. As pessoas que estão a ver, que estão a acompanhar. Uhum. Eu acompanhei algumas... Eu disse de responder a alguém que tenha escrito alguma coisa sobre mim, só o fiz uma vez. De resto, tudo o que aconteceu ou possa ter acontecido... Porquê é que fizeste dessa vez? O que é que essa vez teve? Que era um problema aqui demasiado grande. Eu sei o que é que estás a referir. Eu acho que nessa altura, quando o fiz, eu hoje confesso que se fosse hoje não teria respondido. Não? Não. Porque acho que também respondi um bocado a quente na altura. Aquele dia também não tinha sido um dia muito fácil, uhum, tinham acontecido algumas coisas, então decidi responder. Mas eu decidi responder também porque acho que mais do que falarem sobre a minha vida profissional, uhum, falaram ali muito sobre a minha vida pessoal e meteram os meus pais ao barulho, uhum, e coisas que nem sequer eram públicas, mas que mostraram que houve ali grande pesquisa por trás e muito, uhum, tempo para escrever o que foi dito. E decidi responder na altura, mas confesso que se fosse hoje não o teria feito. Como é que tu é, então te aguentas de tratando-se do teu humor, de um tanto quanto fraturante, não é? Como é que tu fazes isso? Ignoras, por simplesmente, os comentários? Cada vez mais. Houve uma altura, se calhar até nessa altura que estamos a falar, em que eu tinha tendência para... Ou escolhia um comentário para eu ir lá e responder, e divertia-me responder a alguns comentários. Hoje em dia, cada vez menos, eu respondo a comentários desses, uhum, e deixo passar. Porque acho que faz parte do facto de estares numa rede social. Sobretudo nas redes sociais, é aí que isto acontece, não é? Portanto, se tu estás a escrever alguma coisa, vais ter sempre pessoas que vão gostar de ti, uhum, outras pessoas que não vão gostar de ti. As pessoas que não gostam gostam de ser masoquistas e de continuar a seguir pessoas de quem não gostam e fazer questão de responder a essas pessoas, isso é lá com elas, mas eu hoje em dia respondo cada vez menos a essas pessoas, porque ocupa, já tenho mais do que coisas suficientes para fazer do que estar, uhum, também a perder tempo a responder a essas coisas. Já só fazes isto? Sim. Já vives disto? Há 4 anos. Okay. E aconselhas? Não é fácil, como, uhum, é óbvio. Quando eu decidi tomar essa decisão e dar esse passo na minha vida e na minha carreira profissional, achei que era a altura certa. Eu lembro-te, eras professora? Nunca fui, tirei o curso de professor, mas nunca fui professor. Tu eras professor de inglês, não era? Professor de inglês e professor Paulo Almeida era uma coisa... Cheguei a trabalhar em centros de explicações e ATLs. Mas depois ATLs, nunca... ATLs, que eu tenho também o curso de monitor da ATL. Ok, ok. Bem, ninguém diria. Que carreira que tu perdeste. Podia estar neste momento a trabalhar com crianças em vez de estar aqui com vocês. Que maravilha. Neste momento não estavas a descansar. Poderia estar o teu também. Domingo. Sábados, domingos, trabalhar, sim, porque é preciso levar Portugal para a frente. Não é? É isso. Mas nunca foste a um daqueles ATLs de verão? Trabalhei também como monitor de verão. Ah, mas isso é bom. Isso deve ser divertido. É bom em que sentido, Fernando Alvim? É divertido, não é? Estar ali com o pessoal. Só que está de férias. É divertido estar ali com o pessoal. Normalmente é o pessoal que está de férias, mas que tem menos 20 anos do que tu. E que está a comer areia, não é? E a atirar-te com porcaria à cara, não é? Sim. A ideia que eu tinha é que poderia haver uma estratégia, um calmante, qualquer coisa para os miúdos, estás a ver? Que tu davas à entrada deles no autocarro. Sabes que isso não funciona muito bem e temos um casal inglês que é prova disso mesmo. Achas que esse casal inglês... Qual é a tua tese em relação à Mary? Qual é? Eles queriam ir divertir-se para um restaurante e deram disseram, calmante aos miúdos. Temos aqui uma coisa que poderá ajudar. E pronto. E eles deram dois. E ajudou, em vez de dar facto, um, deram dois. Sim. Ok. A tese mais recambolesca que eu conheço sobre o rapto da Mary é de João Quadros. Ele, de resto, já explicou. É uma tese que demora muito. Mas ele tem uma tese muito apurada sobre o rapto da Mary.

Medi para aí há 5 anos. Okay. Só que de vez em quando alguém, ia só falas da Medi. O que é que vai voltar a acontecer? Venha ao podcast, claro. E falamos da Medi. Nos forçaste a falar da Medi. Tu que estás a falar sobre a Medi, somos nós. Incrível. Não, mas já agora, só para concluir aqui, estou a gostar de ouvir a tua opinião. Sim. Portanto, imagina, um pai qualquer desta vida está com o seu filho. Ele de repente está com a cabeça em qualquer coisa. E o que é que o pai pensa? Então, vou esconder o corpo. É, pá, isto tem algum sentido. Não, mas imagina que ela, que eles, não é, o tipo é médico, não é? Sim. Ah, está bem. E ele estava prestes a entrar no ministro da saúde. Exatamente. Ah, pá, bullshit. Ok, então vamos outra vez. Atenção. Eu estou, portanto, com o meu filho. Estou prestes a ser ministro da saúde, ok? Prestes a ser ministro da saúde. Pá, que era uma coisa que eu ambicionava, tenho curso de médico, pá, é uma coisa que eu ambicionava, é fixe, vai ser fixe. Para a minha família, inclusive para o meu filho. Mas de repente pego no meu filho e ele está com a cabeça na parede e diz: oh, vou ter que esconder o corpo. Vou ter. Não, eu não vou deixar de ser ministro de saúde. Repara, eu vou esconder o corpo do meu filho. Repara. As pessoas têm objetivos na vida. Não, não, é? Desculpem. Para já estás numa situação limite de: oh diabo, meu filho morreu. Pior, diabo, meu filho morreu por negligência minha, porque eu dei portanto, com ele. Por negligência minha. Como é que eu vou para me sentir. O que é que eu vou fazer para me sentir um pouco mais. Simular um rapto. Vou simular um rapto. Eu não e vou sei esconder da minha a filha. Onde é que ajudem-me a encontrar a minha filha? Publicamente é muito mais fácil do que claro. Dizer assim: peço imensa desculpa, eu sei que sou o vosso futuro ministro da saúde, mas eu ontem descuidei-me e a minha filha bateu com a cabeça num móvel e faleceu. Desculpem. E para além disso, fui jantar a seguir. Posso então. É para assinar onde? Sim. Então, onde é que eu tomo posse? Sim. Não. Pá. Não. Mas é o que eu te digo, é uma situação limite. Tanto pá, é que difícil. O que é que tem acontecido não deu certo, porque ele acabou por não ser ministro da saúde, não é? É verdade. Eu acho que porque aquilo tomou proporções mediáticas demasiado grandes. Pois é, porque essa é outra coisa curiosa. Que, aliás, ele é vítima da própria circunstância. Que eu sou o único português que não acredita em nada disso. Eu sei que sou o único. Repara. Eu vou lutar contra todos. Cheira-me, tu sabes pormenores que mais ninguém sabe. Quem me dera saber mais pormenores. Há um programa, a Rita Ferro Rodrigues teve um programa em que ela falava com médiums, convidava médiums. Ah! E ela levou dois médiums ao Algarve. Bom! E esses dois médiums aferiram que Medi morreu ali. Ah, então está provado. E foi largada depois lá de um penhasco. Então pronto. Está resolvido. E se dois médiuns dizem isto, está resolvido. Não acredito. A minha tese passava por médiuns e é fácil. Portanto, vinha um médio desses bons, de categoria. Não é? Mas já vieram dois. Daqueles credíveis. Mas uma coisa incrível. Daqueles credível, que daqueles falam mesmo com o pessoal que sim. Já quinou, não é? Acho que tinha um currículo, já disse. Pronto. Então, o médium tinha que tentar falar com a Medi. Okay. Se a Medi falasse... Estava morta. É porque estava morta. Portanto, exato. Já não há dúvidas, não é? Se a Medi falasse... E, se estava morta, já agora a pergunta de Medi. O que é que te aconteceu? Não é? E ela dizia... Ah, não sei o quê, mandaram-me por um penhasco. Ok, mas tudo desse bem. Ponto de vista, todas as pessoas que já morreram estariam vivas. Porque o médium tentaria falar com uma pessoa morta e como ninguém respondia... A ideia é essa. Lá, então, mas a ideia é essa. Vivos. Mas é um bom médium fala com toda a gente que já... Ok. Portanto, estamos aqui a assumir que os médiuns então, fazem mesmo, médiuns conseguem é? Mesmo falar com mortos. É isso que estamos neste momento a assumir que os médiuns são pessoas que têm uma profissão legítima. Não enganam ninguém. Calma lá. Um bom médium. O que é um bom e um não mau? É médium, que é o médium. Não é um que é médium o, médio. Não é um médium da equipa de futebol, não é? Sim. É um médium. Sim, é? Um médium médio. Portanto, à partida é isso que deve fazer. Eu nunca fui um médium, mas se fosse, eu dizia. Então vou falar aqui com esta pessoa, não é? É um médium. Posso falar então com uma pessoa que já morreu. Quero falar com a minha avó, okay. Não é? Vamos a isso? Senhor médium. E era o senhor médium fala médium. Com a tua avó e é um bom médium porque conseguiu falar com a tua avó. Então, senhor então médium. Vais ao médium fazer o quê? Olha, vim aqui ao médium, era 2 kg de bife de lombo. Eu não vou a um médium porque eu não gasto dinheiro em charlatices. Ah, ok. É por okay. Isso que eu não vou a um médium. Olha, não. Gostava de vos propor um trava-línguas que é um médium médio não... Espera lá, deixa lá ver se eu consigo dizer como isto. É que é? Um médium médio não consegue falar com a Medi. Certo. Tem de ser um médium médio. Médium desisto. Falar com a Medi. Perdi. É o pau. É um grande trava-línguas. Não consigo. Que é um... É um vamos tentar pôr um médium médio a falar com a Medi. Não, não. Vamos juntar mais média para a Almeida. Não é isso? Nossa, não gostei deste jogo. Desculpa. Tens outro? Não, não okay. Tenho. Se eu pensar um bocadinho, não, mas posso atenção, foi, atenção, não foi? Atenção, foi giro. Eu sei. Bom, voltando. Exato. Então, durante estes 4 anos, o que é que fizeste? 4 anos. Então, quando eu me dediquei a isto a 100%, logo início comecei por escrever um programa para a Mais TVI, que era o Roleta Russa, que escrevia com o Rui Cruz, com o Manuel Cardoso. Quando o Sinal passou da Radical para o Mais TVI. Isso foi uma coisa que correu foi cancelado muito mal. Exato. Porque houve umas situações que levaram ao cancelamento. Mas como assim? Houve situações que levaram ao cancelamento. Situações? Sim. Mas que tipo de situações? Depois disso. Estás. Depois disso. Este é o programa mais censurado sempre, já viste? Exatamente. Nelson, não responde. Eu não vou falar sobre isso porque não é uma situação que te envolva diretamente contigo. Claro, claro. Então eu não vou falar em terceiros. Ok. Falar da média é na boa, agora disto. Portanto, o programa foi cancelado e isso é público. Roleta Russa. Roleta Russa. Depois, nessa altura, fiz também uma tour com o Cruz e com o Sinel. Os Anjos Negros. Sim. Exatamente. E depois, no final do ano, foi quando lancei o meu primeiro espetáculo solo psicómico, aquele em que tu, Fernando Alvim, fizeste aquela apresentação. Eu é que fazia, era a voz. A apresentação, sim, muito bonita. E pelo meio foste o senhor do órgão, no, isto era para ser com no o Sassetti. Sassetti, exatamente. Não sim. É? Pois sim. É. Tá, depois, dentro, grande então, momento. Sim, fez isso. Espera aí. Engraçado. Esse espetáculo era teu? Era do Sinel com a minha participação. Eu era a pessoa que tocava os instrumentos todos. Isso também não deu a geneira? Não. Não? Que a geneira? Sei lá. Por causa do nome, será? Sim. Ah, não. Mas o Sinel até explicava aquilo com... Ou seja, aquilo não era um... Não chegava a ser uma piada sobre o Sassetti. Ele gostava mesmo de facto, que ele fosse musicado mesmo, pelo Sassetti. Sim, o espetáculo chegou... O Sassetti ele chegou... Isto é verdade. Sim. Ele disse isso. Eu posso dizer 100% que isto é verdade. Chegou a ser falado... Chegou a ser falado com o Sassetti? Sim. Ok. E depois, pronto depois devido a circunstâncias, acabou por não poder ser ele. Pá, eu vi aí só humor negro. Só humor negro. Mas pronto, tudo bem. Mas porquê? Sei lá, porque o Sassetti morreu em circunstâncias diferentes do habitual e depois há um espetáculo de alguém que normalmente faz humor negro e cujo título é esse, não é? Mas tal como o Nelson estava a explicar, depois no início do espetáculo, ele explica mesmo que as pessoas podem ir a pensar que de facto era só um título para chocar, para seja para o que for, sim. E de facto, mesmo enquanto as pessoas estão a entrar na sala, durante aqueles 10, 15 minutos, pois é a única coisa que se está a ouvir na sala é Bernardo Sassetti. Opa, está bem, o Paulo Almeida, ok. E isso também não, pode mas ser... Lá, mas espera lá, mas o Paulo Almeida acabou de dizer que eles chegaram a falar nesse sentido. Sim. Portanto... Está bem. Aliás, eu não estou convencido, mas tudo bem. Podes acreditar ou não acreditar, claro, de facto esta é a explicação, é a única. Sabe o que é que vocês me fazem lembrar? Lembram-se que há uns anos valentes, uma revista da Câmara Municipal do Porto publicou uma fotografia de um mercado do Porto, era uma coisa assim, em que havia uma frase contra o Rui Rio, que naquela altura era presidente da Câmara do Porto, que dizia: Rui Rio, és um FDP, okay? És um FDP. E essa pessoa foi a tribunal. E ele depois explicou. E ele depois, que tu lembras do Porto, será? Não era filho do Porto. Não, que era. Ele perante a juíza, ele disse isso. Não é nada disso, não insulto. Era, Rui Rio, és um fanático dos popós. Isso é bom. Alguém que tenha coragem perante a juíza dizer uma coisa destas, não é incrível? Eu adorava conhecer estas pessoas. Parabéns. Você teve uma coragem, porque uma juíza pode dizer assim: olha, ele foi considerado inocente, certeza, a conta disso. Eu não sei como é que aquilo acabou, não é? Mas eu, se fosse a juíza, dizia: olha, eu vou ter que lhe dar a ordem de prisão porque acaba de mentir em tribunal, de brincar comigo. Não provas, és um fanático de popós. É pá, não consegues provar que ele mentiu? Não, e ainda por cima, quer dizer, se ele escrever, és um FDP, ele está a insultá-lo, mas ele tem direito a insultá-lo, não é? E escrever, não, é, não vai preso por causa disso, porque o insulta. Olha, é o que faltava. Então, devemos todos insultar os outros, é isso? Podemos, não devemos, mas podemos, é legal, ainda. É? Eu não sei se tu colocares num billboard ou num... Legalmente, aí eu não sei se tu o podes fazer. Como é que funciona a lei do insulto? Depende do insulto, imagina. Paulo Almeida roubou 2 milhões, não sei o quê. Aí, calma, estás a insinuar que ele fez um ato, não sei. Agora, se eu burro. Então, mas tu podes partir desse princípio. Está a insinuar uma coisa que eu não me considero. Então, tens direito a tudo. Não, isso juridicamente, eu gostava de saber como é que. Tu não podes, na rua, insultares alguém. Não podes? Epá, eu acho que é legal. Não é nada legal. Não. Então toda a gente se insultava uns aos outros, tipo, isto era uma maravilha. Então tu não costumas andar no trânsito? Isso chamam-se redes sociais, Fernando. Não, e no trânsito? Isso já existe. Tu não baixas o vídeo e dizes assim... As redes sociais, mais cedo ou mais tarde, vão ter que ter algumas normas de que regulem isto. Não vão. Mas repara, vocês podem insultar toda a gente? Eu não acho, mas de facto é o que acontece. Sim, então, porque é que, olha lá, então porque é que, imagina, num artigo, se alguém insulta determinada pessoa, ela imediatamente aplica-lhe um processo. Isto já aconteceu milhares de vezes. Alguma vez ouviste algum processo que tenha sido ganho? Exato, uma pessoa que foi condenada por insultar alguém. A questão é essa, tu não tiveste uma cena com o Gosha também? Não, não. Não foste tu? Não. Não, quem é que teve com o Gosha? Epá, eu ia jurar que Moura. Tinha havido uma coisa acho qualquer. Acho que o Carlos Moura contava no 5 à meia-noite. Exatamente, exatamente. Ah, uma piada. Sim. Okay. Aquilo foi para o Tribunal Europeu e o Gosha perdeu. Porque as piadas é que são insultuosas. As ofensas normalmente nunca são, não é? Exato. Ofensas gratuitas, mas as piadas sim. Sim, aquilo era uma coisa do género, quem é que era a mulher mais vistosa do ano, não sei o quê, uma coisa assim. Que... Não me lembro ao certo o que é que era. E havia... Ah, e depois ganhava o Gosha, mulheres, né? E outra era o Gosha e o Gosha eu acho que tinha a ver com os Globos de Ouro e tinha a ver... Era uma coisa desse género, era, assim, das é? Roupas. Pois. Isso, sim, isso. Sim. A mulher assim. Mais bem vestida da noite. Quem é que será a série? Assim. Quem é que será a série? Ou a pessoa que mais vezes foi processada? Eu ontem estava a ver, assim, um passant, o Family Guy. E, bem, o Family Guy deve receber processos por cada episódio, tipo 40 ou 50 e... Eu nunca ouvi nenhuma notícia acerca de um processo ao Seth MacFarlane ou alguma coisa do Family Não. Guy. Eu acho que as pessoas nos Estados Unidos são um bocadinho mais... Já estão tão habituadas... Mas ser tolerantes? Não, tolerantes eu diria que os processos se calhar acontecem, mas não são noticiados. Sim, talvez, é? Sim. Talvez. Pessoal não faziam outra coisa. As coisas são resolvidas de outra maneira. Ou isso, sim. Ou isso. Até porque, repara, imagina, se há uma sentença e tu és condenado por ela, eventualmente, de facto, silenciar isso... Pode ser uma estratégia, porque senão tu vais dar o exemplo a outros que... Ah, nós temos um exemplo em Portugal. Um exemplo perfeito, conhece bem, que é o Altos e Baixos. O Altos e Baixos deixou de existir no canal Q, porque por aí simplesmente qualquer processo que lhes fosse movido podia fazer com que o canal Q, o próprio canal Q, fosse hipotecado. E isso foi acontecendo. Por acaso eu tinha uma ideia incrível para o Altos e Baixos, que era o Altos e Baixos ser pura e simplesmente patrocinado por uma... Sociedade de Advogados. Epa, só. Muito bom. Que era o Altos e Baixos, é patrocinado por Advogados Miguel Jodé. Estás a ver a ideia? Uma coisa assim. E depois, não era lá. Sim. Que era assim, tipo, ok, tu podias processar, mas pelo menos ias ter aquele sabor amargo de estes gajos nem sequer vão gastar dinheiro por eu lhes processar. É que tu, mesmo que não ganhes o processo, vais fazer gastar dinheiro à outra. Gastar dinheiro e tempo, não é? Aquilo mói. Não é? Sim. E demora imenso. E com isto estou a dizer que acho ótimo que as pessoas tenham coragem, porque é necessário tê-la, não é? A este nível, mas que depois aquilo dói, isso dói. Agora, as pessoas, normalmente, mesmo as pessoas que lhes dói, não vêm para o público dizer, está-me a doer. Dizem, não tenho ideia. Não. Não me deu nada. Se te vão efetivamente ao bolso, vai acabar por doer. Ou se efetivamente aquilo fizer com que tu percas trabalho ou que percas seja o que for, vai acabar por te danificar ou magoar de alguma forma. Eu conheço um jornalista que teve que pagar uma indemnização ao Miguel Sousa Tavares, aquele jornalista de óculos, como é que ele se chama? Ele tinha vários livros. O Frederico Duarte Carvalho. Ah, sim. O Frederico Duarte Carvalho teve que pagar mesmo uma indemnização de ainda avultada. Ele teve que negociar isso por uma tese que ele defendeu que o Miguel Sousa Tavares plagiava qualquer coisa. O Miguel Sousa Tavares pôs-lhe um outro processo, ganhou e ele teve que pagar mesmo aquele dinheiro. E olha, e a vida dele por acaso mudou. Olha, estávamos? Se calhar começamos houve aqui uma falha de luz. Sim. Eu não sei se isto já vos aconteceu, mas... Se calhar se quiseram mesmo censurar. Há um conforto. Já, há muito tempo que não falha a luz. É verdade. Tenho algumas saudades porque falhar a luz era um ato quase romântico. Ir buscar a vela, irmos ao corredor e falarmos com os vizinhos que já não falávamos há imenso tempo. Vizinho, também não está a luz. E havia um conforto quando alguém dizia, é geral. Pois é. Ah, pois é geral, estás a ver a ideia. Estamos aqui a falar um bocadinho. Então o que é que tem feito? Eu não sei o quê. Estávamos ali, não era? É verdade. Assim, uma coisa fixe, tudo com velas. Porquê é que não falha mais a luz? É a proposta que eu... Gostavas que falhasse mais a luz. Gostava que falhasse mais a luz uma ou duas vezes. Epá, era capaz de me arreliar um bocadinho. Verdade. Então à noite... que eu gosto de estar no recato a ler. Olha lá, mas agora quando falhasse a luz, tinhas sempre o telemóvel, não é? Se tivesse bateria. A luz do telemóvel vem substituir um bocadinho a luz das velas, não é? Sim, pois é. Sim, agora é. Toda a gente ficava com a luz do... Tu vês nos concertos, antigamente eram os disqueiros, e hoje em dia tu tens no ar as mãos lanternas com os telemóveis. E que dá um efeito espetacular na mesma, atenção. Giro, sim. Mas perdeu-se essa, essa coisa antiga de ter... Fala-nos lá do teu solo, que vai arrancar em fevereiro. Pá, o novo solo vai-se chamar Ódio de Estimação. Pá, e basicamente o nome vem da rubrica no YouTube que eu iniciei este ano, também com o mesmo nome, em que basicamente eu pego em ódios de estimação que eu tenho. No YouTube são mais pessoas do que propriamente temas ou grupos, e decidi passá-lo para um espetáculo de 1h15, onde eu vou de facto falar sobre as coisas que me apoquentam e todos aqueles pequeninos ódios que eu tenho. Uhum. Todos nós temos um ódio de estimação, né? Aquelas coisas que nós amamos odiar, mas que insistimos em seguir e ver. O meu ódio, ódio de estimação morreu. Oh, que pena. Morreu? Sim. Quem era o teu ódio de estimação? Era o Cássio Castro. Oh. Ah, e no dia, no dia em que ele morreu, eu estava... estava perto de onde é que eu estava? Perto de Coimbra... esqueci-me agora do sítio onde estava. Bom, e acordei com uma mensagem da pessoa que tinha feito o meu site pessoal. A mensagem dizia isto: essa história é tão boa. Olha lá, não achas que é melhor termos o jogo? E eu: que jogo? Eu lembro-me desse jogo. Porque eu tinha um jogo no meu site que era basicamente o objetivo era matar o Carlos Castro. E eu disse assim: peraí, mas o que é que aconteceu? E ele: não viste as notícias do Carlos Castro? E manda-me o link. E eu digo: e ainda tivemos que rapidamente tirar de lá. Nesse dia ficaste triste ou contente com o Renato Seabra? Porque esta é a questão, porque é um ódio de estimação. É verdade. Tu queres continuar a segui-lo ou ficaste contente por ele ter desaparecido? Tá, não posso responder. Mas eu não queria que o homem morresse. não queria que o homem morresse, não quero que ninguém morra, não é? Claro. Tá, fiquei com. Mas no entanto não podes responder, não é? Mas olha que também fiquei com pena. Olha que eu não sei se não fiquei com mais pena do Renato Seabra. Não sei, mas fiquei com pena de ambos. Mas também fiquei com pena de Renato Seabra. Parece que não, é uma situação chata, não é? Pá, o que é que terá acontecido para o Renato Seabra ter aquele ataque de fúria e raiva e cometer um... Percebeu-se que era a vida dele naquela altura. Eu acho que ele se calhar tinha-se metido naquilo porque estava a gostar de estar a ser catapultado ou a ser levado no meio, e de repente apercebeu-se que estava em Nova Iorque com uma garrafa de vinho ali a olhar para ele, e deve ter tido um surto psicótico qualquer. Pois. Porque acho que foi mesmo isso que lhe aconteceu, não é? Ele depois foi condenado ou foi ilibado por... Não, foi condenado, não, foi na prisão nada. Neste momento. Não, não, mas a minha dúvida é se ele está num asilo... Não, está numa prisão normal, sim. Normal não, por acaso. Normal, quer dizer, não normal, é normal de alta segurança. Sim, alta segurança, porque eles têm... Normalmente as pessoas que são condenadas a este tipo de crimes ficam isolados do resto da população. Foi incrível. Bolas. Mas pronto, lá vai ele ficar. Não sei quantos anos, mas vai lá ficar. Provavelmente é para sempre, não é? Bom, então, mas diz-nos lá, quais são... Eu sei que é uma pergunta clichê, mas cá vamos nós. Então, quais são... Tu tens assim um ódio de estimação? O maior todos? Não, eu não tenho um ódio de estimação. Eu tens vários. Nos vídeos eu vou falando sobre alguns dos ódios que eu tenho. Já falei, sei lá... Já falei do Bruno de Carvalho, Rita Ferro Rodrigues, Cavaco Silva... Tinhas ódio à Rita Ferro Rodrigues? Epá, sim. Ok. Por causa das capazes, é isso? Também. Ah, também, sim, okay. Pá, porque no caso da Rita, eu acho que o feminismo é uma coisa que é importante e que eu acho que tem que continuar a existir, sim, sim. E faz todo o sentido que na altura em que nós estamos continue a existir, das mais variedíssimas formas, mas eu que acho que o que ela faz e aquela associação faz não é feminismo. Aquilo é tentar aproveitar-se de uma ideia que é importante e de um movimento que é importante e tentar lucrar à volta daquilo, aproveitando para vender umas camisolas e encher umas salas com quatro pessoas a falar. Que é basicamente isso que ela faz. Então, e aquilo que ela vai escrevendo na página das Capazes? Em que diz que, por exemplo, o feminismo só vai ser, só vai estar no seu expoente máximo quando o homem branco deixar de votar durante 10 anos. Achas que é isso que é o que ela escreveu isso? Ela não, mas alguém da plataforma dela escreveu. Sim. Sim. E a história, por exemplo, esta última do Ronaldo. Lá está. Quer dizer, com o movimento Me Too é tudo... E bem, não é? Do lado da vítima. Como e com é o Ronaldo foi... Ah, tu, mas ele joga tão bem à bola. E eu sou tão amiga. Tivemos aqui muita corrupção outra vez. Falhou, Luís. O que é que estavas a dizer? Foi geral. Estávamos a falar das capazes, não é? E tu estavas a falar dos artigos que são feitos na página e que. São que tudo não, menos, que não representam tudo feminismo, menos isso, não é? sim. Se bem que as feministas vão dizer: ó, oh, cá estão três homens brancos a dizer o que é que deve ser o feminismo. Está bem, mas a gente também pode. E o que, uma das coisas que também me intriga no, nas capazes é o que aconteceu, por exemplo, com o Ronaldo. Porque fizeram e bem, puseram-se do lado das vítimas no movimento Me Too, mas depois, quando foi esta coisa do Ronaldo, a atitude foi: então, mas ele joga tão bem à bola. Sabes que às vezes o poder das selfies e de aparecerem selfies com determinadas pessoas, às vezes ajuda a toldar um bocado a opinião sobre alguns assuntos. Pois, talvez seja isso. Tens alguma tese para aquilo que aconteceu, já que falamos há pouco de outras teses, sobre esta, sobre o Ronaldo? Epá, eu acho que não há grandes dúvidas para aquilo que aconteceu. Quer dizer, o homem confessou num inquérito policial, numa investigação policial, que de facto ela tinha dito que não várias vezes. E que pronto, ele continuou a fazer... E terá pago também. Pá, pronto, foram beber uns copos e... Aliás, não querendo misturar alhos com bugalhos, não sei se deram conta das notícias nos Estados Unidos há pouco tempo, mas há um senhor que é presidente de um país grande, cujo advogado pagou também a uma atriz porno para não dizer nada. E anos. O advogado foi preso 3 anos. Portanto... Ah, pois é, o advogado do... Michael Cohen, do Trump, sim. Foi preso. Três anos. Prisão efetiva. E é incrível porque ele é condenado e diz assim: finalmente estou livre deste gajo. É o que ele diz. Eu vou preso, mas eu estou livre de não aturar mais este senhor. Sim. Maluco. Verdade. Mas o Trump pode fazer o que quiser, que nunca lhe vai acontecer nada. Ele a malha está a apertar. Sim. Imagina. A malha está a apertar. Bastava uma das coisas que o Trump... Imagina as várias acusações que existem contra o Trump, uma delas, só uma, se fosse contra o Obama. Sim, sim. Aliás... Porquê? Porque... Eu não sei como é que ele consegue isso, mas ele consegue. É incrível. Ele consegue ser imune a qualquer... isto são fake news. Ele tem um lobby gigantesco com ele a apoiá-lo e aquilo é... Epá, e não é só isso, aquela constante descredibilização dos médias, não claro, sei o quê. Claro, ele usa o Twitter para isso mesmo. Sim, ele sempre tem um assunto bombástico, alguma coisa vai acontecer, ele vai para o Twitter às 4 da manhã e escreve qualquer coisa, como aquele célebre tweet de cheio de erros em que não tinha nada. Exatamente. E eles estavam a fazer um ataque, já não me lembro que país, no dia a seguir. Isso é incrível. Como é que era essa palavra? O COFEFE. O COFEFE, exatamente. COVEFE. Pá, ele sabe perfeitamente, ele passa aquela ideia que é muito estúpido e que é muito burro, mas ele sabe perfeitamente e tem uma equipa de comunicação de certeza a dizer para ele continuar a fazer isto. Sim, aliás, o Bannon assim era claro, o teste de ferro disso. Foi assim que ele foi eleito e eu começo a acreditar cada vez mais que ele pode mesmo ser reeleito nas próximas eleições. Reeleito, ele já fala de President for Life, já falou disso algumas vezes, que é um live de ditador. Mas esse exercício é um bom exercício em relação ao Obama, mas reparem, há 20 anos... Bill Clinton teve de ir à televisão dizer o que é que se tinha passado com a estagiária. I did not have sexual relations with that woman. Sendo que, atenção, que agora com as devidas distâncias já percebo bem o que é que o Clinton dizia na altura. Porque, não sei se sabem, mas no Reino Unido e numa boa parte dos Estados Unidos, o sexo oral não é entendido como sexo. Portanto, sim, aliás, não sei, mas podem ver... Olha, leiam, não é? Se têm estudos, leiam e sabem ler, não é? E há muitas pessoas que temem que, pá, que os seus filhos, as suas filhas adolescentes cresçam no Reino Unido, por exemplo, porque é uma prática muito, muito comum mesmo. Aquela zona de Geordie, não é? Aquela de Geordie Shore. Exato. Portanto, o que o Clayton disse foi: ela só fez sexo oral, isso não é sexo, não é? Mas acho que o principal problema dele foi ele inicialmente ter dito que nem sequer a conhecia, que não tinha tido nunca nenhum contacto com ela, para de repente estar a ter que dizer: não, afinal conheço-a, mas não fiz nada com ela. E avançamos 20 anos e temos uma porn star no quarto com um candidato a presidente dos Estados Unidos, ele a pedir-lhe que ela lhe bata com uma Forbes na qual ele está na capa, que lhe deu uns açoites valentes, sabem-se estes detalhes todos. E o gajo. Não sabia esse detalhe, sim, esse detalhe. Sim, é sim, esse detalhe. E há também as suspeitas das pipi tapes. Sim, sim, sim. E há as suspeitas das pipi tapes na Rússia, não é? Sim. A chamada chuva dourada em cima de Donald Trump e que aparentemente há cassetes de vídeo disso. E daí a relação que ele tem com a Rússia. Imagina, se houvesse uma cassete de vídeo disso e viesse a público, eu tenho a certeza que o Donald Trump estaria ali sem problemas. Pois. Diz assim, estão a ver? Bem maluco, é o vosso presidente, não é? Gostaram? É bem possível, porque mesmo nesta cena da Stormy Daniels, a forma como aquilo se desenrolou dessa sim, forma. Sim, epá, eu acompanho muitas notícias dos Estados Unidos demasiadas e pronto. E é engraçado. É uma boa milk. Espera, vamos ver aqui algumas. Espera aí. Vamos ver imagens? Aqui, não vamos ver imagens, mas vamos ver aqui uma pequena intervenção da Stormy Daniels. Oh, yes. Oh, yes. Ora está, ninguém entendeu muito o que é que a Stormy Daniels disse, sim, disse aqui. Sim, estava no momento... Bom, estava cansada, parecia cansada. Sim, sim. Mas é isso, mas primeiro o gajo diz, não, eu não tenho nada a ver com isso, não paguei nada. Para, ao longo dos últimos meses, ir dizendo, sim, pagou-se, mas aquilo não fui eu. E eu, sim, pagou-se, mas sim, de facto era eu, mas isso não tem nada a ver. Até o advogado ter sido preso agora e ele dizer, esse advogado, eu nunca confiei nela, não sei o quê. E vai passando assim, por estes pingos da chuva, a falar assim aos esses. Enfim, olha, no teu espetáculo, vais onde? Onde é que eu vou? Sim, vais a todo lado, vais entrar em digressão. Vou ter uma tour, sim, vai começar em fevereiro, vai de fevereiro até abril, para já. Desculpa lá, já vais continuar, mas como é que ainda nenhum grupo de comediantes, sei lá, há vários, já tiveste o teu, os Anjos Negros, os... Overdose Tourette, sim. Os Alcoólicos Anónimos, os Alcoólicos Anónimos, era o Luís... O Sr. Frazão... Salvador Martinha, Ricardo Bramão e o Zé Beirão. Alexandre Frazão, Ricardo Bramão. Não, Alexandre Romão. Alexandre Romão, isso mesmo. E o Bom, Zé Beirão. Isso mesmo. Pronto, não interessa. Como é que um grupo desses ainda não se lembrou de ter uma autocaravana e ir com a autocaravana pelo mas país? Mas como assim? O Overdose Tourette era isso? Nós tínhamos uma autocaravana. Não tinham nada. Tínhamos uma autocaravana. A sério que tinham? Sim. O nosso cartaz era, éramos nós numa autocaravana. Ah, mas tinha mesmo a autocaravana. Não, nós íamos na autocaravana. Sim, lindo. Sim. Tanto sério? Que o espetáculo chamava-se Overdose Tourette on the Road, porque de facto ficámos, não ficámos hospedados dentro da caravana, né? Mas utilizámos a caravana para viajar. Ah. Muitas coisas aconteceram nessa caravana. Quem é que conduziu? Como assim? Não, era o produtor. Era o produtor. Ah, era o produtor. Mas coisas aconteceram? Coisas divertidas. Okay. Envolvendo álcool e drogas e substâncias. Ilegais. Boa. Os humoristas são os novos rockstars, não é? Acho que... Então não são os cozinheiros? Eu acho que passa-se muito essa ideia que tanto acho que se há cozinheiros não, e são humoristas... São os chefes. Mas os cozinheiros não andam em tours. São mais os chefes mais agora. Os chefes, sim. Mas eu os acho. Chefes não andam em tours. Os músicos andam e os humoristas... Quem é que disse que os chefes não andam em tours? Sim, mas é, quer dizer, normalmente os chefes estão num restaurante, não é? Normalmente, às vezes... Esporadicamente vão cozinhar aqui e ali, não é? Aqueles show cookings que vão fazendo. Sim, ou fazem tipo aquelas noites a quatro mãos, não é? Sim. Como se diz, por exemplo, a tal Lavei ao Louco, sei lá. Mas a tour no sentido puro do termo é mais com os humoristas do que com chefes, acho sim. Eu. Sim, sim. Mas acho que às vezes passa uma ideia de que a malta que faz um estilo de humor mais agressivo ou... Que sai do espetáculo e depois vai destruir os quartos do hotel ou vai destruir tudo. Pai, normalmente é o contrário, é ir para a caminha, dormir, pode-se beber os copos e vai dormir a seguir. Agora, que humoristas é que se envolveram assim em cenas em embaraçosas? Não sei se vocês viram o que aconteceu ao Peter Murphy. Sim. Pá, e de repente tu vês o Peter Murphy, sim. Ele passou-se basicamente com eu acho que foi com o pessoal técnico do som e que não devia estar bem, começou a tirar garrafas de água. Exatamente. Aos técnicos e ao público em si. Houve alguém que levou com uma garrafa, teve que ir para o hospital. Pá, e de repente vês o Peter Murphy algemado no chão, tipo animal, estás a ver? Pá, Sim, claro, lá está. Ninguém está acima da justiça. Claro, claro. E assim é que deve ser. E assim é que deve ser. Mas de repente estás a ver assim, cena, que imagem, não é? Uhum. Tens um, não é vídeo, tens um áudio do Christian Bale também. Epa, há uns sim. anos, que se passou a meio de uma cena sim. com uma produtora, uma aderecista, já não me lembro. Era alguém sim. da produção de um e filme. De repente sim. ele passa-se e interrompe e diz que a vida dela vai acabar porque ela nunca mais vai ter trabalho no meio. Desde que ele tenha uma palavra a dizer, pá, ele passou-se com uma coisa que ela fez. E eu posso estar enganado, mas ele saiu desse filme até, sim, não depois foi? Já não fez o filme. Pois, exato, curiosamente. Sim. Mas sim, é verdade. Tens montes de coisas dessas, sim. Então, e no humor tens... quem é que tens? Alguém que se passou? O do Seinfeld, O Kramer. Kramer, sim, como é que ele se chama? Que acaba com a carreira dele aí, sim, possivelmente. Sim, não é? Sim, ele já assumiu isso no Comedians in Cars. Sim, já tinha pedido desculpa umas vezes e tal. Sim, teve uma rant anti-judeus, sim, não sim. foi? Acho que foi. Sim, ele disse que naquele dia, não é desculpa para nada, mas claro, ele disse que naquele dia não estava a ter um dia bom e que aquilo foi um trigger para aquele dia e não parou. E o problema, que não é um problema, neste caso, pronto, aconteceu e ele depois teve as consequências do ato dele, não é? Hoje em dia, com a internet e com o poder de um telemóvel, uhum. tu podes destruir uhum. ou fazer carreiras. Sim, sim. É? Pois. Podes mais destruir, eu acho. Mais destruir, mas também podes fazer carreiras. No caso desse em que estás a passar, eu acho que tens de te lembrar disto tudo, não é? Quando estás a passar, sim. destrói, como é óbvio. Mas às vezes nem é preciso passar. Se olhar aquele médico que foi... Era Nobel da Medicina, o homem, e dava aulas numa universidade inglesa... Olha, isso foi completamente injusto, não é? Porque deturparam as palavras dele. Exatamente, ele estava num congresso de mulheres cientistas. Sim, sim, e sim, ele sim. dizia no início que, de facto, era muito grave ver as mulheres e os homens estarem juntas num laboratório, porque as mulheres apaixonam-se pelos homens, depois os homens não querem, depois elas choram e não sei o quê, não pode ser. E depois disse, não vá, agora a sério. As mulheres são muito importantes para a ciência, ainda bem. E teve meia hora a falar bem sobre da isso. presença das mulheres na ciência. Mas claro que puseram só esta parte. Não, houve uma senhora no Twitter que disse, este senhor, isto realmente é lamentável. E pôs só a primeira parte da piada. Resultado, o homem foi despedido e teve de viver para o Japão. Foi isso que lhe aconteceu. Porque ficou com a vida destruída à conta de um tweet. Mas agora temos injusto. O polígrafo está aí para... Da TV. O site, não é? O site? O fact-checking. Sim, sim, sim. Estás a falar daquela rubrica do programa da Fátima. O que é que se está a passar com a Fátima Lopes? Olha lá, eu outro dia passei e agora a Fátima Lopes, ela está a fazer um programa que é em tudo igual ao Alta Definição, ou pelo menos a estratégia sim, é a mesma. Sim, sim. E dá à mesma hora, ainda por cima. Não, mas agora há aqui uma coisa que é, a Fátima Lopes está sempre quase a chorar. Está no limite, ela está, a todo momento ela vai chorar. Ainda não vi, por acaso. Eu vi um há pouco tempo com Pedro Santana Lopes. Então? Okay. Sim, é isso. Aquilo é... Ela está quase. Como é que se chama? Sabe? Boa pergunta. Boa pergunta. Porque imagino que será um nome muito parecido muito com parecido, a Alta não é? Definição. Não é. Não é um nome muito parecido com a Alta Definição. Deixa-me ver. Mas o Alta Definição já tinha sido copiado na Benfica TV, se bem se recordam. Por aquele mito vivo, aquele jornalista. O Carlos Dias da Silva. Eipa. Aquela entrevista do ao Silvio, que é isso. Trocarias a tua carreira desportiva pela vida do teu pai, visto o teu pai ter morrido. Fala. Pergunta mítica, sim. E outra com aquele jogador do Benfica, o Ola John, que era, ele também tinha acontecido um incidente, que era tipo aos 2 anos, não sei o que, e ele diz, então, mas ficaste a tua vida, e ele não, isso já foi há muito tempo, estás a ver a cena. Sim. E havia outra coisa que ele tinha uma dessas, tipo aquele do tipo a pergunta do que é que dizem os teus olhos, mas ele tinha uma que era ultra idiota, que era, se eu te chamar não sei o que tu olhas, e o que era incrível é que todos os gajos diziam não. E ele na edição deixava ficar sempre. Ó Luizão, se eu te chamar na rua, se eu passar por ti e disser assim, ó Luís, não sei o quê, tu olhas, era só assim. E os gajos todos diziam assim: não, não, normalmente as pessoas. Mas ele achou que essa era uma boa catchphrase para terminar. Sim, exato, revista, exatamente. Sim. Eu estou a tentar descobrir o nome dele. Algumas ficaram para sempre, não é? No nosso quotidiano. Muitas do Herman, muitas do Gato Fedorento, mas não nos podemos esquecer que também ficaram frases do Camilo de Oliveira, nomeadamente aquela última, como é que era, do Camilo de Oliveira, a Tasse. Ah, sim, lá fora está-se pior, Tasse. Como é que vocês ainda não fizeram uma homenagem a Camilo de Oliveira com um espetáculo que se chamava justamente Tasse? Não percebo. É uma ideia que fica aqui no... Olhem, o programa da Fátima Lopes chama-se Conta-me Como És. Ah, exato. Que bonito. É isso mesmo. Eu tinha uma ideia para um concurso. Tem mesmo nome de concurso. Eu acho que às vezes apetece-me só fazer concurso só para ter este nome. O concurso chamava-se Assim Também Eu. Não é bom? Dá para tudo, quase. Sim, dá para tudo. Assim Também Eu. Que é... Pronto, é assim. Participas... É um... A ideia é... Qualquer um pode participar. Por isso é que se chama Assim Também Eu. Não é? Não... É uma boa ideia. É um bom nome. Eu já tive um podcast chamado Então E Eu. Que era mais ou menos isso. O que é que falava? Em que pessoas... Era basicamente isso. Isso era bem fixe. Há aquela ideia de que... Quando estamos a falar de alguma coisa... Há sempre alguém que chega à mesa e diz... Então eu que já fiz isto. E é um crescendo constante. E era num crescendo até ao ritmo. Eras tu, o Vasco Duarte. E o Rui Cruz. E o Rui Cruz, sim. Exatamente. Pá, era isso. Basicamente alguém começava com: então e eu que hoje comi um bife com batatas fritas. E o outro dizia: então e eu que não só comi um bife com batatas fritas, como comi um bife com batatas fritas e fui matar a vaca para fazer esse bife com batatas fritas. Esse podcast durou quanto tempo? Um mês? Não, para aí uns. Sim, ainda foi há algum tempo, não foi? Três meses, para aí. Três meses? Sim. Tivemos... Tu achas que é muito 3 meses? Eu acho não, que é... porque nós não nós fizemos aquilo porque decidimos fazer aquilo na altura. Não tínhamos feito um podcast e decidimos ver mais ou menos o mercado e ver o que é que podia sair dali. Mas todos os episódios tiveram em primeiro e em segundo lugar no top de podcast. Sim, eu recordo disso. É verdade, nós andamos muito afastados dos primeiros lugares. O que é que se passa? Não sei o que se passa. Se calhar tem que ter um podcast chamado Então E Eu. Sim, ou então Assim Também Eu. Ou assim também. Podemos mudar de nome, o que é que acham? Sim. Não, melhor não. Também melhor acho não. Não. Mas aquilo, há ali uma... Eu não me sinto muito bem, embora tenha feito um esforço nesse sentido, que é como é que aquilo funciona. Mas, por exemplo, se tu fores um podcast novo, há ali uma possibilidade de ficares nos lugares de cima nas primeiras semanas. É uma forma de batota muito fácil. Se tu tiveres muitos seguidores nas tuas redes sociais e pedires para partilhar e as pessoas todas irem lá e deixarem comentários e estrelas, aquilo sobe muito rapidamente no top. Porque eu não sei qual é que é o mínimo de vezes que aquilo tem que ser ouvido para poder chegar ao top. Não são muitas, eu acho. Exato, o Nogueira está sempre em primeiro lugar, sempre. Toda a hora. Tu estando na rádio, sim. Em rádios como a Rádio Comercial ou a RFM, pois aí, que é muito mais fácil puxar tração para lá, vai estar sempre no top. Quem costuma estar também muito lá em cima, se não estou em erro, é o... Vê lá em que lugar é que estamos. Mota. Esse que eu o Teixeira ver. Da Mota também está. É, não é? Mas depois é curioso, é muito giro, mesmo com o humor não se brinca, outro dia... Fui ver nós agora também, já agora, atenção, pessoas que estão a ouvir este podcast, possivelmente algumas delas já estão a ouvir nessa plataforma, também estamos no Spotify, e então eu fui ver os resultados do Spotify e é muito curioso tu perceberes alguns nomes que têm imensas audições e outros que tu jogavas com maior popularidade não terem. Pá, eu acho que tem muito a ver também com o investimento que tu fazes nisso, na divulgação e de quereres passar a mensagem, porque às vezes, como estás a dizer, há pessoas que têm montes de seguidores e montes de gente a segui-los, mas se eles não divulgam que o trabalho está cá fora, há montes de gente que se queixa do podcast do Unas, que o programa dele no YouTube tem montes de gente a ver, mas quando ele passa aquilo para podcast, como ele não faz, ele não está cá fora todas as semanas ou logo a seguir ao programa ir para o ar, que as pessoas depois deixam de querer ver ou deixam de querer ouvir neste caso. Pá, e com um podcast ou com uma coisa que é colocada online, a periodicidade é muito importante para conseguir o alcance. Que é o nosso caso. É verdade, agora estamos fortíssimos nisso. Estamos muito fortes. O programa tem coisas muito fixas agora. Olha, Paulo, estamos a terminar. Há pouco ias dizer quais vão ser as tuas datas da digressão, do ódio de estimação. Gosto muito do nome. Também eu. Então, obrigado. Quais são? Era isso que estavas a ver. Pá, ia ver porque eu não me lembro de cor. Se me deres aqui 2 segundinhos, Dodo. Eu digo-te já. Deixamos este silêncio agora. Sim, não? Sim. Okay. Estamos a ouvir a água. Estamos a ouvir a água. Está muito. Pá, então, basicamente específico. É o seguinte. Tenho Leiria, Vila Real, Braga, Coimbra, Aveiro, Beja, Évora, Viseu, Lisboa e Porto. Isso é começar quando? A começar dia 16 de Fevereiro. Muito bem. E vai até Abril, é vai isso? Vai até Abril. Ainda faltam mais umas 3 ou 4 datas aqui pelo meio para encher aqui um espaço. Podes dizer onde ou não? Pá, ainda não posso dizer porque depois se não conseguir mesmo confirmá-las, tá depois é chato. Mas basicamente o que eu quero é mesmo ir de norte a sul do país. Uhum. Estamos a tentar, essas eu posso dizer, estamos a tentar a Madeira também. Ah, boa. Pá, e é isso, é tentar levar o espetáculo ao máximo de sítios possível. Vou fazer a solo as duas maiores salas que eu já fiz na minha vida. Uhum. Vou fazer o Capitólio em Lisboa. Ei, e no Porto vou fazer a sala principal do Sá da Bandeira. Bem. Pá, por isso é tentar aquele salto de fé como eu vinha. E em que dias é que vão ser? Dias 17 e 18 de Abril. Uhum. 17 em Lisboa e 18 no Porto. Uhum. E é isto. Muito vai bem. Vai ser o meu próximo projeto ou de início do ano. De estimação. Olha, e outras coisas que vais fazer? Alguma? Ou são só essas? Pá, tenho em simultâneo, vou voltar agora com a segunda temporada, também do Ódio de Estimação no YouTube. Uhum. Que vai arrancar esta semana, e digo esta semana, na altura estamos a gravar isto, não sei depois quando é que irá para o ar. Quinta-feira, já é okay. Esta. Então, quando for para o ar, já haverá novo episódio de Ódio de Estimação. Podem ir ao meu canal do YouTube e vai ser isso que paralelamente vou estar a fazer até começar a tour. Depois da tour, vou estar só em exclusivo dedicado a isso. Pá, e depois logo se vê. Não gosto de dizer aquela frase clichê de estão aí alguns projetos para acontecer, porque isso normalmente sim. É merda. E não, sim. Não só é merda como é mentira, sim. Não é? Não estou a fazer nada, então. ATL, nunca mais. ATL, nunca mais. Podia ser fonte de inspiração, imagina. Olha, quem tinha um bom nome era o... como é que ele se chama? Vá lá. O Miguel... Neves? Não, ele agora é também humorista. Gostava tanto de me lembrar. Eu tinha uma série que se chamava Amanhã Nunca Mais. Pá, nunca ouvi falar disso na minha vida. Também não. Mas embora não. Goste do nome. Chama-se Miguel. Poderá não ser Miguel. Miguel ser... Amanhã Nunca Mais. Poderá ser um Ricardo. Como é que é possível? Vamos pedir ajuda aqui ao nosso amigo Google. Miguel Lambertini. Ah, sim. Miguel Lambertini. Amanhã, lembrei-me, Miguel Lambertini, Amanhã Nunca Mais, assim aqui é. Pronto, então, agora estamos quase no final, mas já sabes que no final nós propomos sempre a alguém que conte uma história. Sim. O podcast acaba com uma história, estás a ver? Ok. Podes pensar na história que queres contar. Pá, posso contar uma história muito rápida. Bora. Já contei isto num espetáculo, eu não sei se até foi no programa do Fernando Rocha, no Pisa em Pé, da última vez que eu fui lá. Pá, foi a história do dia em que eu conheci o Rui Xará. No Porto, em que eu tinha ido para o Porto com o Vasco Duarte e tínhamos ido ver um espetáculo chamado Ruído Negro, que era Rui Xará, o Rui Cruz e o Rui Sinel de Cortes. E pá, eu não conhecia, dali conheci toda a gente menos o Rui Xará, no final depois conheci o Rui Xará, mas hoje em dia é um dos meus grandes amigos. Pá, e nós fomos beber copos nessa noite na cidade do Porto, pá, e destruímos completamente. Pá, e nós fomos acabar a noite numa discoteca, para quem conhece o Porto, que é o Tendinha, que claro. É tipo, é aquela discoteca que fecha às 7 da manhã e onde vai parar toda a gente, onde já toda a gente está destruída, vão sempre parar ao Tendinha, e foi obviamente o sítio onde nós fomos parar ao Tendinha. Pá, e eu naquela noite estava quase a sacar uma gatinha lá do Porto, que já tinha vindo de outra discoteca onde nós tínhamos estado antes. Pá, e que eu já estava muito bêbado, mas... sentia que aquilo estava quase a ser selado o negócio. E como estava com amigos javardos, eles sabendo que eu tinha inventado uma frase de engate que eu considero ser hilariante, eles também por outras razões, apostaram comigo que eu, se eu utilizasse essa frase de engate com ela, que me pagaria um copo o resto da noite. Pá, e eram tipo já... quando eles me disseram isto eram para aí 6 e tal da manhã, aquilo já passava da hora de fechar, e eu mesmo assim aceitei utilizar a frase de engate com ela, porque o que um bêbado quer sempre é beber mais e à borla, independentemente da hora que for, não é? Pá, então eu fui ter com ela, meio a cambalear, puxei-a para mim, e isto é 100% verdade, e disse-lhe, desculpa, disse-lhe ao ouvido, pá, eu estou a ter um dia extremamente difícil hoje. E ela, mas o que é que se passou? O que se passou foi que a minha pilinha morreu e eu queria saber se a podia enterrar no teu rabo. Imagina que tiras uma foto com aquela pose. Metes no Insta 3 likes. Bebes uma Summersby e de repente imagina que ganhas 500 milhões de seguidores e que mandas o Instagram abaixo. Imagina que tens de inventar uma nova rede social capaz de aguentar uma foto tua com aquela pose. Imagina um mundo do outro mundo. Summersby é fruto da tua imaginação. Seja responsável, beba com moderação. E pronto, estamos conversados por agora, por esta semana, que é a semana do Natal de 2019. Isto para efeitos de agenda e para pessoas que estão a ouvir isto no verão de 2022. Sabem então onde andam os nossos humoristas nesta semana, em 2019, ouviram? E a fazer o quê? No risódromo desta semana. Se acham que, por se aproximar o Natal, o humor nacional vai tirar férias, então estão muito enganados. A começar logo pela Casa do Livro, no Porto, que já esta quinta-feira recebe duas mulheres, Bruna Cunha e Joana Santos. Eduardo Marques é o curador deste comedy club meio louco. Casa do Livro Comedy Club. Stand-up comedy. Todas as quintas-feiras às 22h30. Sanatório. O humor não dá só um bom plano para juntar os amigos estas férias ou para aquele primeiro encontro. Não, não. Um show de comédia ao vivo é também uma excelente prenda para oferecer neste Natal. E por que não um bilhete para ver ao vivo o Luís Franco Bastos, que vai arrancar em 2019 com um novo espetáculo? Não sabiam? Pois ele está aqui exatamente para vos explicar. Pessoal do Com Humor Não Se Brinca, olá, aqui é o Luís Franco Bastos. Antes de mais, muito obrigado por sugerirem / divulgarem o meu novo espetáculo de stand-up consciente, que vai correr todo o país no ano de 2019, que é o ano que brevemente irá começar, isto caso não estejam a par de como estamos em termos de calendário. E é isso, vou correr o país inteiro, portanto contem comigo para ir à vossa cidade. Já tenho muitas datas à venda, algumas ainda não estão. Desde o primeiro semestre, depois irei anunciar todo o segundo semestre, e todas as datas e informações estão nas minhas redes sociais, Instagram, Twitter, Tinder não tenho, mas as outras tenho, e portanto apareçam, conto convosco. E obrigado mais uma vez ao Com Humor Não Se Brinca e parabéns pelo bom trabalho deste podcast. Prendas compradas, família à mesa, lareira acesa e copo de vinho na mão. Bonito, mas só o vosso podcast favorito para melhorar o vosso dia de Natal. É verdade, até para o dia 25 temos sugestões. Uma sugestão? Não. Duas sugestões. Daniel Carpeto vai lançar o seu solo de stand-up O Estúpido no YouTube, por isso fiquem atentos. E se são mais de reunir a família à volta da tradicional televisão, também podem e devem ver. Isto porque a SIC Radical vai transmitir o último especial de comédia de Rui Cruz. Não é isso, Rui? Como estamos no Natal, eu este ano decidi comemorar o nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, lançando o meu especial de comédia Homem Branco Privilegiado na SIC Radical. Vai sair no dia 25, às 23h45, é um espetáculo ótimo para ver em família. Chamem as crianças, chamem aquele tio velho bêbado, chamem as avós, chamem as beatas, chamem toda a gente, inclusivamente, se puderem, chamem o padre. Toda a gente vai apreciar isto. Dia 25, 23h45, Homem Branco Privilegiado, SIC Radical. Abraço. Excelente ideia, hein? Ora, e depois da ressaca das festas, não se esqueçam de descobrir o que anda a magicar João Quadros. É que o argumentista vai estrear no dia 17 de dezembro um novo programa na internet apresentado por si, chamado Politicamente Correto. Promissor. E pronto, é o fim de mais uma edição do Com Humor Não Se Brinca. Para a semana, o nosso convidado é... Ei lá, é uma ova! Porque é assim, eu já sou corado desde que nasci. E é assim, eu não vou chorar porque eu não sou nenhuma pita. Quem chora são as pitas. Quem chora são os bebés. E eu não sou nenhuma pita. Nem nenhuma mimada. E é assim, eu não te conheço para tu me estares a julgar. Se não gostas que eu esteja corada, vai gozar com outro. Porque eu não te estou para aturar. Vai chamar pita à tua mãe. Vai chamar puta à tua mãe. Vai chamar a quem tu quiseres. Mas a mim não. Não tens o direito de me julgar. Tu não tens esse direito. Estás de... Tu não me conheces de lado nenhum. Tu não me conheces para me julgares. Não te quero ver dizer que... Não te quero ver dizer que eu sou pita, puta, vaca, seja o que for. Porque é assim. Se vierem dizer que eu ando no cabaré... Sabem porquê? Porque é assim. Porque vocês foram lá e viram. Imagina que tiveste mais um dia difícil no emprego. Sais e vais beber uma Summersby. De repente, imagina que o bar se transforma numa praia e o frio que está deixa de estar, porque estás numa Sunset Party. Imagina que vais ter a maior noitada da tua vida. Não vai ser a trabalhar. Imagina um mundo do outro mundo. Summersby é fruto da tua imaginação. Seja responsável, beba com moderação. E é isto. O Com Humor Não Se Brinca é uma ideia original de Fernando Alvim e Nelson Nunes, com colaboração de Ana Marta e Manuel Silva, sonoplastia de Paulo Castanheiro, ilustrações de Pedro Lourenço e música de Bandex. Se gostaram muito, bom, divulguem-nos histericamente, aconselhem-nos a pessoas boas, de bom coração, partilhem os nossos episódios que estão disponíveis no iTunes, no Spotify, no YouTube e no Mixcloud. E sendo assim, vamos embora, que temos mais que fazer. Há uma nota de agradecimento pelo apoio do Palácio Vila Galé Ópera, em Passo de Arcos, que mais uma vez nos cedeu o seu bonito espaço. Agora sim, desejamos a todos um felicíssimo Natal. Pronto, eu no meio da loucura hoje estava tão feliz que soltei um pum. Eu não vou estar aqui a fazer muito forte, a dizer, ah não, eu não solto puns, não. Eu estava muito feliz, muito contente com o meu cachê e soltei o meu pantofinhas. E é tanto que a minha mãe disse, oh Bruno, mas o que é que vem a ser isso? Eu disse, sem qualquer tipo de problema, mãe, é um pum. E ela disse, eu sei, Bruno, mas tu não sabes que não se pode dar puns assim sem mais nem menos. E eu disse, oh mãe, mas isto não é um pum sem mais nem menos, isto é um pum de contentamento. Eu vou estar logo à noite no Coliseu para 3 mil pessoas e o meu cachê é o mesmo. E a minha mãe disse, é pá, eu nem acredito, nesse caso vou dar também um pum. O humor não se brinca, humor não se brinca, brinca. Com humor, não se brinca, humor em Portugal. Humor, com humor, não se brinca. Humor, com humor, não se brinca. Humor.